Nós vivemos uma boa praça. Uma boa praça. Então, nós tocávamos no beco lá no Rio, né? Beco da, da Garrafa. Nós tocando lá. Depois que eu cantava muito Copacabana, ele ia mudar na Copacabana, eu trabalhava. O João Gilberto trabalhava lá comigo também. E até uma noite ele chegou e disse, Cadinho, vamos fazer um disco com o João Gilberto. Vamos fazer uma orquestra diferente e tal. Porque eu gravava na Continental, era diretor também musical da Continental. E comecei por violinos, 8 violinos, 10 violinos, com Lúcio Alves, Dick Farney e Elisete. Aliás, o primeiro sucesso, se não me engano, foi o primeiro sucesso da Elisete Cardoso, lá nos irmãos, lá no disco da Copa e sua orquestra, né? Então, eu digo, olha, para fazer diferença, você vende muitas cordas, bota, vamos escolher 4 excelentes violinos, e cada um vai fazer o que é mesmo, porque quando já é um bolo assim, alguém no bolo vai, mas quando são 4, tem que ser 4 bolos, toma um pagode, uma trompa, e só por uma flauta, eu digo, não, flauta não, flauta tá por fora, né? Não, flauta não. Não, mas eu gostaria, uma flauta, tá? Quem podia ser irmão? Altamiro, Poiares. Mas eu queria uma maneira diferente, então. Mas aquela conversa, tá, de bom buscar a flauta em casa. Fui em casa, moro perto de Copacabana, trouxe a flauta, disse, mas é isso mesmo que eu quero, tal. Aí ficou. E de lá pra cá a flauta voltou a 57 anos até agora, ainda tem menino que estuda a flauta, tem menino que estuda a flauta. Voltou mesmo a flauta, por causa da Bossa Nova. E eu... Então, ficou um homem que revolucionou um pouco a música brasileira, a popular brasileira. E realmente fez uma coisa de valor que, tanto na Europa como nos Estados Unidos, no aeroporto, eu estava no aeroporto e uma senhora tinha um banco assim, vazio, a senhora sentou, aí eu vi com a esposa dela, aí dei lugar com a esposa dela, aí ficamos conversando. E eles eram sócios de um estabelecimento que tinha trabalhado em Minneapolis. Um estabelecimento enorme, eles eram sócios. Por bem, essa senhora cantou com letra, Corcovado, Desafinado, Tristeza. Essa moça, a senhora americana, cantou tudo com letra. Digo, formidável. Em português, sim, senhor. Em português, mas a mal, cara, a senhora cantou em português. Essas músicas todo tom. E na Europa também foi um... É pena que mataram aqui mesmo, né? Aqui não mataram e acaba. Onde seca, secou a fonte, o rio seca, né? Então, acabou. Mas a Bossa Nova, inclusive, é uma música de muito valor harmônico. Muito valor harmônico. Como é que é a senhora cantar?